Para limpar meu coração com tua graça, Pai, faze dele um bom lugar para que possas habitar com tua glória. Vem usar-me cada dia para o teu louvor, que tua paz. Minha vida, meu prazer, Pai, vive em mim. Vem encher meu coração com a luz do teu amor. Sermos amigos, vem usar-me cada dia para o teu louvor, que tua paz viva em mim. Tens o trono do meu ser, minha vida, meu prazer, Pai. Para o teu